These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Tosco-chanchada. Fast and Funk. Começando mais um Tosco-chanchada Fast and Funk. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é alemão. Aqui é Vinícius, vulgo perna também. Na falta de um nome melhor. É aqui é o Torinho, vulgo Brad Pitt do Agreste. Ah, depois dessa, só o Fast and Funk News, cara. Caralho. Fast and Funk News. A notícia bizarra de hoje é: roupa íntima, vulgo cueca, que absorve cheiro, vira febre no Japão. Uau! Dun, dun, dun. Nossa, mas tipo, é eterno? Como é que é esse negócio aí? É feito de sabonete. Ah. Imagina quando o cara tira isso. Nossa, você usa uma vez só, né? Vamos ver. A roupa íntima criada por uma empresa japonesa para absorver e camuflar os odores do corpo transformou-se em um sucesso de vendas no Japão. Você tá fazendo tradução, né? Em japonês, meu. Ah, tá. Vai, olha, eu vou fazer a tradução simultânea em japonês, isso, vai. Isso, vai lá. Então vamos fazer aqui a leitura em dual... Como é que chama? Dual áudio? Dual áudio em português e japonês. Vai. A roupa íntima criada... É Shinko Koto Konana. A kage yota da. Para absorver e camuflar os odores, transformou-se em um sucesso de vendas no Japão. Em Japão. Declarou a agência F. Vai. Já falei, rapaz. Já falou. O porta-voz da Seirei Companhia, que desenvolve essas peças. Gases. O que não? Axilas. Suor dos pés e o cheiro do cu. Minha mãe que devolve aquele do cu. Olha só, e o cheiro corporal dos idosos. Sim, velho. Será que tinha um cheiro de mendigo também? Ai, que demora, é seu nono. Ah, vou parar com essa porra, senão não vamos sair mais dessa merda, velho. Vai lá, segue. São muitos cheiros, diz o site da empresa que fabrica a linha de produtos The West, lançada após anos de pesquisa. A companhia deu início ao projeto de fabricar esse tipo de roupa íntima feminina e masculina. Ah, então não é só o cheiro de pênis, é cheiro de buçanha também. Uhum. Cheiro de chibiu, né? É, smelly toba, chama a roupa. Começaram a fabricar depois que um gastroenterólogo demonstrou interesse em desenvolver peças que pudessem disfarçar o fedor dos pacientes afetados pela síndrome do intestino irritável. É quando você fica topa é... igual uma couve. É o cagão. É o, é o famoso topa ao contrário. Não, isso aí é hemorroides, porra. É a síndrome do intestino. Não, síndrome do intestino irritável é tipo cagão mesmo. Ah, é tipo caganeira, né? A partir dessa iniciativa, os pesquisadores da Seirei demoraram anos para conseguir integrar pequenas partículas cerâmicas e metálicas e Iron Maidens que absorvem os cheiros e evitam a reprodução de bactérias no tecido das peças, sem que as mesmas perdessem o conforto. Caralho, bicho. Agora eu vou precisar muito de um tradutor. O mais interessante é que a peça não fede, não impede o cara de feder, aparentemente. O pinto dele pode estar caindo de podre, né? É, eu não entendi cheiroso, direito. Né? Eu acho que a peça não fica fedida, ela não precisa ser lavada, talvez. É um negócio assim, ninguém vai é? Mais lavar o pau, né, velho? Ninguém vai mais tirar o smegma do pau. Ninguém assim, vai tirar o smegma do pau porque o bicho vai absorver lá. Nossa. Tipo aqueles caras que baixam punheta e vai dormir, né, velho? Dorme em cima da porra, velho. Acorda com a boca no cabelo, né? Os pelos do saco cheio de porra quando acorda. Aquele cara que tá lá no rally roll antes de fuder. É, goza na cueca antes, não, absorveu, a mulher não vai sentir. É xixi, pois é. É xixi, amor. Absorveu. É catarro. É catarro. Eu sou o nariz na cueca. Eu sou assim. Você pode usar a cueca até pra limpar fogão, pra limpar prato. Pra limpar a prataria, né, velho? É feito de Perfex essa bosta, né, velho? Perfex, mano. O Casinho enterrou essa porra aí, mano. Ai, caralho, mas segue. Agora eu gostaria de chamar o tradutor, porque essa parte é interessante pro público japonês também. Após garantir que as partículas não se transmitiam com a lavagem, a empresa passou a se orgulhar do fato de seus produtos conseguirem absorver 99%. do mau cheiro dos gases. 99% não, é dando peido. Mesmo quando a pessoa cagava na calça, eu utilizava essa em locais fechados. Como você pode utilizar uma calça em local fechado? Dentro da calça. Né? Não, acho que, sei lá, dentro do metrô, assim, por exemplo. Né? Quer dizer, você viver no campo funciona melhor. Então. Tipo aquele, o cara que trampa no elevador, que só aperta o botãozinho pra subir lá, o coitado não pode peidar, velho. É verdade. É, velho. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Nem eu, peguei agora, velho. Verdade. Não, mas se o cara peidar, sabe o que tem que fazer? Ficar olhando pros outros. Encanado ainda. Vai cair nojinho. Tipo, ó, todo mundo sobe e desce e ninguém peida. Só esse filho da puta aqui. Ai, ai. E aí? Essas inusitadas roupas íntimas. Ah, que foram lançadas em março pela empresa. Que pensou em seu público estaria restrito a pacientes e hospitais. No entanto, pouco tempo depois, a fabricante constatou que as peças eram adquiridas por uma ampla gama de consumidores. Mendigos, véio... Especialmente os que têm reuniões frequentemente e trabalham diretamente com o público. Workaholic. Urocahólico. Todos esses produtos podem ser comprados através da loja online. Ah, que loucura, mano. Anota aí pra mim. Rakuten? Hadouken. Rakuten? Rakuten. Rakuten. Dentro de uma seção que a Seiren preferiu chamar de Inodor Store. Inodor Store. Onde as peças íntimas masculinas e femininas são vendidas com preços entre $36 e $47. $36 and $47. Que diabo. Termina logo essa porra. A procura pelas peças íntimas da série aumentou ainda mais depois que as mesas começaram a aparecer em diferentes veículos de imprensa local. E por isso, a companhia não para de receber chamadas de pessoas querendo saber onde podem comprar os artigos. Isso é o porta-voz da empresa. É uma palavra similar, né? Empresa é empresa. Então, o que você acha disso, Perno? Cara, não acha nada, velho. Vamos pra próxima notícia dessa porra. Olha, já perdeu meia hora nessa bosta. Eu não tenho o que falar. Isso é bom pra caralho. Right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. A crow flies. Indo bom pra caralho com Carlos Tourinho. Yeah! Yeah! É isso aí. Yeah! Yeah! Oh, yeah. I like the movie. I like the... Vai lá, Torinho. É, vamos indicar aqui então a série que eu gosto muito. Eu sei que o Perno ainda não assiste, né? Mas tá na hora de assistir. Manda os spoilers aí, nervoso, então, vai tudo. É. São Jorge, chama... salve Jorge. São Jorge. Malhação. Mais ou menos, começa com S, se chama Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia, sim, em português. Oh, a série do canal FX. Tá fazendo o Fisk, velho. Vai open English, hein? Oi, Titi. E olha que o Torinho é professor de inglês, velho. É, bosta. É. Vai lá, é uma série, é uma série muito boa, passa no canal FX aqui no Brasil. É, não sei ainda se tem no Netflix, né? Mas qualquer coisa vocês vão assistir no FX. É dos motoboy lá, né? É, não, é mais ou menos. A série, ela se passa no, no, numa cidade fictícia da Califórnia, né? Em Charming. E é, fala de um grupo de motoqueiros, né? Que são os Sons of Anarchy. Que mostra, assim, a relação dele. Eles são os traficantes de armas, né? E também tem lá aquela irmandade meio de máfia deles e tudo, né? Tem muita coisa de máfia, né? E uma coisa interessante da série também é que ela é muito baseada em Hamlet, de Shakespeare, né? É bem legal a série, velho, que já tá na quinta temporada, mas são 13 episódios por temporada, assim. É bem legal pra conhecer a série, assim. Cara, e vicia, sério. Das séries de hoje que estão passando, eu acho a mais badass motherfucker, velho. É melhor que o Walking Dead, meu? Porra, mil vezes, velho. Pelo amor de Deus. É impressionante como é, é um roteiro muito bem amarrado. O, os atores também são muito bons. Destaque pro Ron Perlman, né? Que é o Hellboy, né? E a Kate Sagal, que é a mulher do Al Bundy, né? Aquele, naquela série Married Children, né? Pô, ela tá mó gostosa lá, meu. Como porra, fácil. Porra, coroa bala, como meu, como fácil. Velho. Como que ela chama? É Kate Sagal. Chega Steven Seagal. Mas assim, é... essa série foi, ela foi assim crescendo então conforme foi assim surgindo novas temporadas, né? É porque eu assisti os primeiros, eu não achei tão da hora. Eu achei muito achei ruim os primeiros, cara. Uma forçação então, assim demais, cara. É, então eu achei também, mas aí eu falei assim, ah, vou assistir isso aqui que é um negócio de motocicleta, né? Uhum. Aí depois você tem que assistir como se fosse um negócio forçado, igual assistir uhum. Máquina Mortífera, assim. É, né? Assim, a impressão que dava é que os atores eles tinham que forçar muito a interpretação pra ser tipo o B10, assim, é. Sabe? Eu não sei. Assim, você não vê dessa forma, assim, você... Como é que... O que é B10? Não, assim, a série começa realmente meio morna, assim, mas vai crescendo até o final da primeira temporada. A segunda temporada é excelente mesmo, com final... Cliffhanger excelente. Foda, velho. E... com cliffhanger é foda, velho. Sim, Soares, né? Não pode falar pedra, eu só falei, excellent. É, nem lembrava disso, realmente velho. Realmente é engraçado. Ué. Fala de novo. A terceira temporada dá uma quebrinha no ritmo, mas é um final. O final da terceira temporada é o melhor final que eu já vi de uma temporada de série de TV fácil, velho. E garanto aí. Que quem assiste fala a mesma coisa. Conta aí, meu. É, não, não dá. Ah, larga a mão, velho. Mas não tem essa frescura, não. Só não, pé, mas eles dão... Se eu contar o final, eu vou ter que contar a primeira e a segunda temporada. Não, bicho. Então não. Conta aí, bicho. Mas o que eu posso dizer é que eles dão uma pegadinha do malandro em todo mundo, sabe, velho? Ah, é tipo Lost, então. É tipo Lost. É, os caras não andam de moto, andam de carro. É, na verdade, eles nem curtem moto. Eles são... Eles andam de avião. São tudo pra galasca, só de motoqueiro. E a quarta e a quinta que tá passando agora, né? Porra, excelente. Nota 10 as duas. Cara, essa quinta temporada tem episódios assim que eu fico aqui querendo dar um murro na parede pra descontar minha atenção, assim, alguma coisa assim, sabe? Cigarro mesmo vai uma carteira todinha. Caraca, bicho. É foda. Mas vale muito a pena. Se fizer uma maratona, eu garanto que se você for um cara desocupado, em uma semana você fez que você não consegue parar, não, velho. É muito foda a série. Tem algum site que você sabe que você tem pra baixar isso aí, Tony? No Netflix. Olha aí! Nenhum outro muito bom. Assim. O cara entra no show business, o cara não fala mais, rapaz! Torinho! Como se ele tivesse comprado os Blu-ray. Eu tenho DVDs, os boxes. Aqui eu comprei. Gravou claro. Tudo, né? Ele comprou o DVD, né? Inclusive capas por R$2 cada. Não, gravou do Pirate Bay. É. Capas by Hugo Soares, filho. Capas dos usados. É isso aí, galera. Então, assistam aí Sons of Anarchy, pra quem não conhece. Como? É isso aí, Sons of Anarchy. Sons of? Qualquer? Of Anarchy, ou Anarchy, ou whatever que seja. Tá bom, pronuncia. Enquanto isso, eu espero o Breaking Bad, né, cara? Como? Ah, sim. Breaking Bad também vai terminar agora, né? Faltam 8 episódios. Ah, eu não assisto essas coisas. Né? A melhor série que eu já vi. Eu nunca ouvi falar, velho. É, eu sou crente. Tá na hora de assistir Breaking Bad, viu, velho? Porque, porra... Eu sou crente. Não, eu só assisto Supernatural, cara. Eu assisto Glee, mano. Eu assisto aquele... É o Glee mesmo. Eu pensei em algo mais viado, mas... Só os jogos... Se eu falar que eu assisto iCarly, vocês vão sacanear? Não, porque isso aí já é esperado, viu, Torinho? Não, o Zé assiste também, cara. iCarly é massa pra caralho, velho. Cinco minutoscos. E no Fast and Funk voltamos com 5 minutos com o senhor alemão. É isso aí. Evandro Mesquita na área. Que bosta. O Evandro Mesquita é da hora, hein, velho. Ele então, é útil, né, cara? Nós temos que pegar pra entrevistar ele qualquer dia, velho. Bom, e como não podia deixar de ser, né, o 5 Minutos Toscos é composto por também ouvintes do Tosco Chanchada. É isso aí. Tá parecendo o mundo de Wayne isso aqui, né? É isso aí. Parion! Excellent! Vamos gravar essa porra logo. Isso tá tudo sendo contado dos 5 minutos, né? Claro. Acabou seu tempo. Começando aqui a primeira pergunta pro nosso ouvinte. Fale o seu nome, idade e se você já foi assediado por algum professor. Meu nome é Rafael, tenho 17 anos e por enquanto não. Ah, tá. Eu pedi pra você falar isso também? Rafael, seu nome é com F ou com PH? Eu já sei que é com PH, então vamos te chamar de Rapa. A partir de agora, seu nome é Rapa. Já que ele não assediou um professor, queria saber, ou se um professor assediou ele, né? Quero saber se ele já comeu um professor. Nunca. Ô, louco, rapaz, você tá por fora, hein, velho? Rafael, defina pra gente aqui do Tosco Chanchado o que é um chibiu. Aliás, assim, antes de você definir, seria legal que o Vinícius soletrasse, né, pra ficar claro pro ouvinte. Falar chibiu. É. S-H-E, tracinho, B-I-L-L. Chibiu. O crossover da Chico e o Bill, né? É a mistura do Che Guevara com Bill. Vai, não dá tempo pra ele pensar, não, porra. Vai, defina aí. Lá, nunca ouvi falar de Chibiu. O quê? pega aí, Caio. Isso é sério, velho? Peraí, Pael. É sério. Ah, meu Deus. Você nunca chupou um Chibiu, velho? Você nunca chupou um Chibiu? Não, que eu saiba. Que da hora, velho. Não que eu estivesse consciente, né? Ai, que legal, cara. Quando ele pôr no Google e descobrir o que é, ele tá fudido. Rafael, cante uma canção pra gente. Pô, uma canção, velho. Pode ser uma música também. Bota na gente, vai lá. Porra, sei lá, velho, não sei cantar nada, não. Beleza, é assim que a gente espera, ouvintes desenvoltos, assim, que já estão dispostos a ajudar. Né? A sua eloquência é eloquente, cara. É. Rafael, se Jimi Hendrix fosse DJ, seu nome seria Wellington? Porra, sei lá, acho que sim. Rafael, você já foi confundido com um pudim, cara? De goiaba, né? Goiaba. Não precisava falar goiaba. Goiaba é bem mais gostoso que goiaba. Claro, goiaba é mais da hora. Rafael, se Superman é super-homem, por que Batman não pode ser morcego homem e Aquaman não pode ser aqua-homem? Que merda. Tempo esgotado. Rafael, o que você faria se visse um cocô do Aquaman boiando na praia? Rafael, a próxima pergunta é: você pode responder alguma pergunta ou vai ficar difícil? Rafael, por que máscara de mergulho não tem bolso? É o quê? É o quê? Chico Botico. Rafael, qual a droga mais pesada que você já usou? Nada. Pronuncie em sequência pêssego, chiclete e baguete. Pêssego, chiclete e baguete. Agora fala pistache. Pistache. Olha aí. Fala registro. Registro. Agora fala goiaba. Goiaba. Agora fala, eu sou bicho. Eu não. Rafael, complete a canção. É instrumental a canção. Não, eu falo, vou dar uma nota e você completa, hein, Rafael? É do Metallica, hein? Tchan. Tchan, tchan, tchan. Ah, demorou, o alemão sabia, ó. Com uma nota ele sabia, ó. Que é, claro, Enter Sandman. Rafael, qual é o seu episódio preferido, Tusco? Pô, o preferido, meu, é o 52, o pior. Não, não, espera aí, Rafael, nós vamos te dar alguns segundos. Digita Chibiu no Google lá. Tempo esgotado. Não, não, eu quero ouvir a reação dele. Chibiu... Mas é com X, viu? Ah, é uma bala. É o quê? Isso, é uma bala. Ah, saiu duas. É uma bala, o que o outro é... Um cu. Ai, de cara, velho. Ah, rapaz, aproveite seus últimos segundos e agradeça quem você quiser. Enfim, suas considerações finais. Porra, mandar um abraço aí pra todo mundo, né? Que me sacaneou desde o começo. É, não, Zé, que é contra, dando chanchada. E queria fazer um jabá de um canal do Tempo YouTube que eu participo. Iradex.net. Não, Iradex do caralho. É, chama Place Game. Procura no YouTube tudo junto. Como? Place Game. Como é que é? Place. É, vai no YouTube, procura Place Game, é o primeiro canal. Place Game? Isso. Beleza, já tem muitos vídeos lá ou não? Tem 16 vídeos ainda. A gente começou faz acho que uns 2 meses, a gente tá gravando mais, ainda tem bastante pra sair. Ah, legal então, beleza. É isso aí, galera, esse foi Rafael Molina, 5 minutos. Se você quiser participar também, mande seu e-mail, entre em contato via... entre em contato via Twitter, sinal de fumaça, enfim. Valeu, Rafael, aquele abraço. Falou aí, Chibiu. Você sabe que seu apelido agora é Chibiu, né? Acho que foi Chibiu, Chibiu. Falou, Chibiu. Pergunte ao seu Nonô. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! Pergunte ao seu Nonô. Rapaz, mais uma dessa e o velho vai ficar em coma, tipo, por uma era, né, velho? Come peixe hoje, caralho. E aí, seu Nonô? Conta alguma coisa nova aí. O que, que o senhor andou fazendo nesse período que o senhor não grava com a gente aqui o Fast and Funk e tal? Ah, nada. Saiu umas brutuejas novas no Toba. É. Brutueja no pau. Brutueja no saque. Brutuejas. Saiu essas coisas da anime. Mas de repente, assim? Do nada, rapaz. É muita coincidência, ah, né? É? Não, coincidência não. É porque eu não sei falar as coisas. Não fique tirando sarro. É muito... É maldição, eu acho. E aquele cobreiro, seu Nonô, que você tava? Cobreiro. Deu uma exipela esses dias. Cara, você lembra se eu parar de cobreiro? Que o nego falou, você tá com cobreiro. O cara pegava e passava caneta bique em cima do... Não, do... isso aí é impinge. É do bichinho geográfico, né? Bichinho geométrico. Bichinho geométrico. Sorria, é porque ele é um polígono, assim, é, né, cara? Desse sentido. Seu Nonô, tem um e-mail aqui pro senhor. É, eu quero saber, não. Quero saber dessas putarias, não. Não quero saber dessas coisas, não. Você não, mas é pra ensinar alguma coisa pras pessoas. É, então vai. As pessoas mandam e-mail pra gente porque querem saber mandam, um né? pouco. Porque elas têm mão. É, também. Elas têm, escrevem as coisas. Com a mão, elas escrevem com a mão as coisas. Vai, Antônio, Toninho. Antônio, temos um e-mail aqui de Éder Antônio, lá do Piauí, é de Piripiri. Piripiri. É comida. Aquela música da Gretchen, não é? Isso aí é doença. Ou então aquela piripiri, piri, abacaxi. Nossa, que porra. Piri, abacaxi. Vai, Antônio. É Antônio o nome dele? É. Ele manda aqui, né? Pergunta pro seu Nonô. Olá, seu Nonô. Olá. Eu sou Éder Augusto, aqui de Piripiri, no Piauí. Nice to meet you. Gostaria de... Nice to meet you. Nice... É inglês. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. E gostaria de fazer uma pergunta para a vossa senhoria. Eu sou um praticante de black metal satânico. Ele escreveu black metal, viu? Praticante? É um esporte? É um esporte? É só negão que pratica, é isso? Foi... Que é? É só um esporte. Vai, vai, Antônio. Eu sou o praticante de black metal sacânico. Sacânico. Black metal sacana, né? O cara pinta só o saco, né? Sacânico. com pitadas de música gospel no meio. Olha. E gostaria de fazer um corpse paint, mas aqui em Piripiri o calor é muito grande e fica derretendo a minha cara. Por favor, seu Nono, me ajude como fazer um corpse paint que fique permanente em meu rosto para eu assustar meus coleguinhas no shopping daqui da cidade. E agora, seu Nono? Ah, isso é simples. Você já foi num show de black metal, seu Nono? O senhor sabe o que é um corpse paint? Então, antes de responder essa pergunta, eu preciso saber só uma pequena... É um detalhe. É um detalhe, meu Deus. O que é esse negócio? Que negócio? Gosto nemps. Gops nemps. O que é isso aí, Antônio? Antônio! Oh! Ele não sabe conversar. Fala aí, Tony, o que é gosto nemps? Engomes nemps. O corpse paint. O que é isso, meu Jesus? Explica pra ele, Jesus. Aí, Tony, o que é o corpse paint? Corpse paint é a pessoa pinta a cara de branco com alguns nuances de preto, assim, fica parecendo um demônio, sabe? E sai parecendo um panda, né? Pois é. É um demônio, então, né? Eu já comi uns travestis que se maqueia. É? Dessa maneira. É uns negão. Tá em moda o corpse paint entre as mulheres ultimamente, né? Que elas botam tanto pó branco na cara e fica parecendo um guaxinim, né? Nossa! Eu acho bonito, viu, Antônio? Pode chamar de Antônio? Meu nome ia ser Antônio antes de nascer, mas tudo bem. Olha aí. Antônio. Antônio. Mas e aí, seu Nuno, agora o senhor sabe... O que eu já vi, já fiz muito assim, é passar porra na cara, né? Isso aí é muito saudável, porque você passa porra na cara, não sei se você já bateu punheta ali embaixo do banho, assim. Não fica aquela cola na mão? Então é a mesma coisa. Você passa a porra na cara. É um fixador, então. Usa como fixador. Fica parecendo aquela massa plástica, massa currilha. Você come, passa a porra na cara. Depois você passa uma aguinha, né? Que é igual quando você bate do banho. Você sabe o que eu tô falando, cara. Você tá vendo o que eu tô falando. Aí você passa sabonete no pé pra não ficar grudado no piso. Eu sei que você faz essas coisas. Então, você passa a porra na cara, Torinho. É isso aí que você tem que fazer. Passa a minha porra na sua cara, seu safado. É isso aí. Eu não, pô, ouvinte, eu não faço isso. E aí, funciona, é garantido. Eu já fiz muito. E a parte preta? E a parte preta da pintura? Faça carvão. Passa café, pô. Então tem que passar a porra pra ficar colando e aí usa o pó de café pra... Pó de café é os detalhes, né? Profundidade, sombras. E o senhor já foi num show de black metal, assim? Não, já... porque pode ser que tenha sido ido, mas não sei o que é, então... Eu só vejo na rádio. Eu vejo na rádio muito. Todo dia. Eu ouço lá a AM. Mas eu gostaria muito de ir. É? Você leva eu? Eu faço a maquiagem, se você quiser. Ui! Tá minha porra na sua cara, sua safada. Vem cá. Então, Antônio, é isso aí, meu. Se quiser mais detalhes, 014 3451. E se você tem suas perguntas... Vou falar o telefone do perna, vô. Você é louco! E se você também tem suas perguntas existenciais, perguntas de maquiagem, perguntas de ordem... Cortes de cabelo, impinge, eu mexo muito. Se você quer saber como cura dor de dente... Tirar odores. Odores, eu comprei aquela cueca. Se você quer saber o que é um chibiu, né? O que é um chibiu? O que é um chibiu, seu Nono? Chibiu? Oi? Oi? Não sei, não. Chibiu, vou te dar três opções. Chibiu é uma bala, seu Nono. É. Então já era. Envie seu e-mail para email@toscochanchada.com. Eu queria mandar um abraço. Ah, o senhor quer mandar um abraço? Um abraço pra Tonho. Ah, Tonho aí da Bahia. Tonho. É o baiano. Ele é baiano. É. Tem alguns amigos aqui também, Deva. O Deva, o Bimbo, o Có, o Carlão, o Jairo, o... Valeu, seu Nono. Aquele abraço. Vai tomar no seu cu. Vamos agora para a Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta. Eu dou um burro. Eu mato ele. Mude, engraçado. E na Tosco Indicação, que faz tempo que não tem aqui no Tosco Chanchada. Ah, não tem ninguém que quer participar. Pois é, a galera reclama de, ah, ninguém divulga a gente, né? Ah, o cara monta um podcast lá, exemplo, né? O cara monta um podcast novo, ah, os grandes, os não sei quem, os mais ou menos, os enfim, ninguém divulga a gente. Aí a gente abre... Nós somos os grandes, mano? Nem aquela bosta. Não, a gente não, eles são os mais ou menos. Então, a gente, né, tem que ficar resmungando que ninguém divulga então, a gente. Mas os caras... É, mas a gente não fica resmungando, porque a gente não é cabaço, velho. Então, mas pra dar uma força pra galera, sim, a gente pega... Não, não é isso, você tá sendo incoerente, mas vamos lá, vai. Aí depois dessa frase você coloca ali, sustenido, mimimi, né? É. Mas a gente vai falar hoje de um videolog, cara. Olha! Acho que a gente nunca falou aqui. Yeah! Né, de... Videolog, videolog. E que a propósito não precisa de divulgação. Por quê? É, porque é mainstream. Ele mainstream. Se autodivulga-se a si mesmo. Sim, cara, os caras são mainstream. É o Tonho que participa? É, Carlos Torinho participa, né? Torinho, fale mais aí do Iradex. Iradex.net, olha aí, rapaz, é um videocast muito bom, tem um rapaz lá chamado PH Santos, conterrâneo aqui, conterrâneo nordestino, né, porque ele é cearense, eu sou baiano. São videocasts, assim, tá tentando ser semanal, né, mas como esse final de ano o PH, ele está muito ocupado com o trabalho dele, também ele dá aulas em faculdades e tudo, né, mas a gente tá tentando manter uma periodicidade, assim, que seja, se não for semanal, pelo menos de 10 em 10 dias, né. E o Iradex fala sobre a cultura pop, né, e sempre pega, assim, uma questão de multiversos, e tipo, multiversos sonhos, a gente falou de sobre as coisas dos sonhos em várias vertentes, assim, tanto do cinema, quanto dos quadrinhos, literatura, games, essas coisas, sabe? Então sempre tem um tema e a gente desmembra nessas coisas de literatura, cinema, games e quadrinhos, né? Agora, recentemente, eu tô participando lá junto com o PH, né? Tô sendo convidado lá pra gravar lá com ele, né? Como co-host, vamos dizer assim. E tá muito legal, os views estão aumentando, co-host. Já estamos... Corrupto? Corrupto? Já estamos chegando a... Ainda bem que não me chamei de ladrão hoje. Mas... Fica subentendido. Mano. Ladrãozinho, né? É no episódio do Chaves, né, cara? Ladrãozinho. Vai, corro. Caluniador. Vai, Tony. Já estão com a média de 30 mil views, né? 30 mil espectadores vendo a gente lá. Ô, pega aí, o cara tá contando vantagem aqui, ô, perna. É impressão minha ou o cara veio aí pra contar vantagem dessa então, porra? Parece que ele tá fazendo um favor pra gente. Não, isso faz me lembrar de uma pergunta. Torinho, você acha que o alcance, assim, de um videolog hoje, até em função do YouTube, você acha que acontece muito mais rápido, assim? Tem muito mais retorno um videolog do que um podcast hoje? Cara, é uma boa pergunta, porque eu acho que equivale, sabe? Porque como tem muita gente que não tem paciência pra escutar um áudio de uma hora e meia, também tem muita gente que não tem paciência de ver um vídeo de 20 minutos, tá entendendo? Mas assim, a gente começou, né? Quer dizer, o PH começou, né? Eu entrei agora, né? O PH começou com 1000 views, essas coisas assim, mas porque era o PH, que era ex-RapaduraCast, agora tá no Pauta Livre lá com a gente, né? Mas hoje já tá crescendo exponencialmente, foi no boca a boca, os amigos divulgando e tudo, né? E tá bem, né? E agora a tendência é crescer mais ainda, né? E de onde é que saiu esse nome aí, ô Torinho? Tá rico, Torinho? Tá rico? Iradex? É. Tá rico já, Torinho? Aí foi do PH. Ah, você não sabe, né? Não estudou, né? Olha só, o cara não sabe nem o básico do básico, rapaz. Não estudou. Ele só disse que porque se a coisa é irada, é Iradex, mas tudo bem. Irada? Vocês usam essa gíria aí? O PH usa, não. Uau! Que irado. Isso é coisa de carinho. Eu falo massa, velho. Como vocês são cafonas. Ô, Torinho, aí coloca uma mina pelada lá no videolog pra ver se não aumenta. Torinho, quanto tempo mais ou menos leva, assim, desde a gravação e edição do Iradex? É, quem faz essas coisas é o PH, mas a gravação, né, leva... Chupim, cara! Ô, Torinho, você não ajuda em nada? Chupim, velho. Eu tô falando, velho, ó. Que chupim faz? Deixa molhar o bico. Chupa o pau dos outros. Deixa molhar o bico. Deixa molhar o bico pra falar. Vai lá. Grava eu e o PH, a gente grava toda quarta-feira na casa dele lá, né? Ele tem um estúdio lá na casa dele. Uhum. E leva mais ou menos uma hora pra gravar, né? Porque é um vídeo de 20 minutos, né? Então não dá pra se alongar muito, né? Sim. Aí depois ele faz a edição, acho que um sábado ele leva editando, um sábado no máximo um domingo, sabe? Uhum. Antes quem editava era o Rodrigo Tucano, né? Agora quem tá editando é ele. O Tucano foi morar em São Paulo, uhum. E agora o PH tá editando, com a ajuda do Hugo também tá ajudando, né? O Hugo lá do Pauta Livre, né? Uhum. Tá ajudando com vinhetas, essas coisas assim. Mas tá legal, velho. Tô curtindo muito gravar lá. Tô curtindo gravar muito lá o Iradex, velho. O legal é como o material é de gravação, por exemplo, é curto, uma hora de gravação, é ficar rápido pra editar, né, velho? O nosso aqui, a gente tem 20 minutos de material, mas a gente grava umas 6 horas, né? É um inferno, né? É engraçado também, o PH tava me falando essa semana, que ele não edita do vídeo, ele edita do áudio, sabe? Ele não tem paciência pra editar vendo o vídeo. Ele vai sincronizar. Ele vai editando do áudio. Não. Ele edita como se editasse um podcast. Ah, sim, ele vai ouvindo Ele apaga, né, a imagem. Se cortou um pedaço. Aham. Né? Uhum. Sim. Dificuldades da galera que produz videolog. A gente sabe que podcast, assim, tem em algumas situações o pessoal reclama, assim, de feedback baixo e tal, mas eu acho que isso é algo que a gente pode falar numa outra ocasião, porque tem um monte de fator disso aí, mas assim, a gente sabe que a edição do podcast é um dos maiores problemas, e no caso de vocês, por exemplo, do Pauta Livre, que grava cada um num lugar diferente. A gente ainda, pelo menos a gente grava junto. Galera que faz vídeo, cara, qual que você acha que é... E assim, lembrando que no YouTube tá surgindo muito vídeo de qualidade, né? Tem uma galera mais nova aí também surgindo e que fazem bons vídeos, assim, com um trabalho, às vezes, de edição profissa mesmo. É, tem, mas assim, de um que surge fazendo vídeo profissa, vem 500 fazendo vídeo de merda. Igual, né? E é que nem podcast, né, velho? Um podcast bom que surge 10, 20, 30 horríveis, sabe? Podcast, eu acho que hoje não tem mais desculpa pra você fazer um podcast ruim. A pessoa fala, esse é meu primeiro podcast, o áudio tá meio ruim, não reclama. Cara, com a tecnologia, antigamente... A gente faz ruim porque a gente quer, mano. É. Não, pois é, mas quando a gente surgiu Pauta Livre, quando surgiu Tô Chanchada, poderia ter essa desculpa, né? Mas hoje, com essa tecnologia que você tem hoje, você não tem mais desculpa pra fazer um podcast ruim, tá entendendo? É questão mesmo de você aprender. Tem um podcast recente, o Frango Fino, que são parceiros nossos. Os caras fizeram, antes de gravar o primeiro, eles gravaram 10. Quando gravaram o 11º, acharam que tava bom, que eles lançaram, sabe? Não é fazer qualquer merda e lançar. Muita gente faz isso, acaba prejudicando até tanto o podcast quanto o vlog. Vlog também tem muito vlog horrível. Outro dia eu tava vendo o vlog do Nerdmaster, pelo amor de Deus, eu reclamei com ele ontem no Twitter, eu cheguei, porra, você tá fazendo desserviço pros vlogueiros, fazendo uma porrada. Olha aí, hein? Desinteligência, né? Não, porque ele gravou do trabalho dele, ele segurando lá o livro do Jovem Nerd, aquele do Branca dos Mortos, os 7 Zumbis, né? Sim. Aí o Nerdmaster só mostra a mão dele, não mostra nem a cara dele, que é feia já pra caralho, né? Não mostra nem a cara ele dele. O Nerdmaster é bem, né, pra você. Pode estar o óleo, é igualzinho, cara. O Nerdmaster? Aí ele aqui, estou com Branca dos Mortos, aqui a capa é dura, aí bate. Aqui as letras vermelhas, a capa é dura. Nossa. Temos alguns contos aqui. Ler a biografia do Fábio Yabu. Aí lê a biografia... Porra, isso não é vlog, velho. Pelo amor de Deus, velho. Isso aí é videozinho que você grava filmando o espelho do banheiro. Então, mas peraí. Assim, você acredita então que o Iradex é o quê? A segunda geração de videolog do Brasil? Porque no Brasil, os primeiros eram assim... Vamos pegar, por exemplo, os caras que estouraram. PC Siqueira, por exemplo. O cara pega ele, olhando pra câmera ali, não tem nada demais. E ele falando de coisas aleatórias. Igual a gente. Né? Sim, sim. Assim, não tem nada, assim, digamos, por exemplo, vocês, divulgação de material de quadrinhos ou de cinema e tal. É, os videologs eram muito pessoais no início, entendeu? Cê, sim, verdade. Vocês acreditam assim, você acha que agora, assim, é uma outra geração que tá rolando aí? Sim, pode ser, pode, como também tem a geração de podcasters, né, velho? Tem uma geração nova aí, surgindo, tem muita gente boa surgindo, como também acho que vlogs tem um. Eu confesso que eu não assisto muitos vlogs, né? Eu só assisto 3, né? Que são o Iradex, claro, né? Uhum. Eu também assisto o do Jovem Nerd, né? Que é o Nerd Office. E gosto também de ver o do Pablo Peixoto, o 4 Coisas. Agora, tem vlogs aí que são famosos. Eu acho uma verdadeira bosta. Mas rapidinho. Pelo que eu entendi, que o Perna falou, que o Toguinho falou, esses dois tipos de vlog, videolog, isso, mesma coisa, né? Glog. Glog, glump. Snarf. Existem os caras que fazem... Uma satisfação pessoal dele e dos amigos ali, que fazem pra zoar. Ó, vamos jogar um game aí, filmar e pôr na net. Sim, sim. Cada semana vai pôr um que se foda. É, isso aí é tipo um canal. E tem YouTube, que os caras fazem pra lançar, pra talvez ir mais pra frente. Até a diferença é o compromisso, né? Mas a diferença é o compromisso. O cara tem com o bagulho. Não, assim, questão de qualidade, não é. Cada um... Acho que tem diferença num vlog e num canal do YouTube que você tem lá. De vez em quando você põe um vídeo, seu. Põe um vídeo. Né? É, não é, pois é. A gente tem canal lá do Pauta Livre no YouTube, mas a gente só posta posta vídeo assim, uma vez na vida, outra na morte. É, então isso ou aí. Então o Hugo posta lá as vinhetas dele, alguma coisa assim, sabe? Já é diferente do PH, que é um programa mesmo de é um programa, né, falando sobre cultura pop, essas é coisas. É um segmento, né? Que não é porque é o PH não, velho, o PH faz as coisas muito bem feitas, né? Dá o cu pra ele, então. Mas você acha que ele tá no Iradex por quê? Porque o Torinho é um cara inteligente. Ele libera o chibinho. PH é um chuco, velho. Ô, Togui, você tem que fazer até esse sofá aí, ô, Togui? Mais ou menos, o PH é muito carinhoso, sabe? Na Campus Party, quem passava pela Campus Party achava que eu, o PH e o Hugo era treviado, porque o PH tava alisando minhas pernas e alisando a mão do Hugo, né? Pega aí, isso é verdade ou você tá zoando, velho? É verdade. Então o problema é no PH, né? Torinho, fala baguete. Baguete. A química sua com o PH deu certo? Tudo. Torinho, e assim, tem que surgir uma pergunta dessas, né? Porque afinal, vocês aí estão investindo em algo que não é só diversão, certo? Você é bicho ou não é? Sim, tanto que o PH comprou a câmera de última geração. Gastou mesmo, gastou um fígado pra comprar as coisas assim pro Iradex, né? Uhum. Comprou uma câmera de última geração pra filmar, comprou aquele H4N, né? Que é o microfone que você tiver no meio de um tráfego lá lotado, aquela zoada de carro, buzina e tudo, você gravar ali do meio, ele só pega a sua voz, sabe? Pô, que legal. É foda, né, velho? Pra você fazer essas coisas, você tem que realmente... Investir, né, velho? Sim, sim. É. E assim, videologs de qualidade no Brasil são rentáveis? Existe uma procura, assim, deixa eu melhorar a pergunta, existe uma procura por divulgação, por empresas querendo patrocinar videologs, querendo divulgar produtos em videologs no Brasil? Assim? Não, deixa eu melhorar mais ainda a pergunta. Você vai se vender, você vai trair o movimento? você tá vendo o pena que é o chupim, né, cara? Tá tendo sim, uma grande procura lá de... Já pelo menos umas 5 agências lá de São Paulo já entraram em contato com o PH pra fazer alguma ação, sabe, de patrocínio, essas coisas assim. Na Bienal também, a Bienal que teve aqui no, do Ceará, né? O PH tinha mandado alguns e-mails pra algumas editoras, né? Ele simplesmente chegou lá na Bienal pra escolher o livro que ele queria, sabe? Uhum. Pra falar no Iradex, essas coisas assim. Então a coisa tá correndo muito, muito forte mesmo. Estamos com 30 views agora, eu não duvido nada de chegar... A 200, 300, daqui a um ano, tá menos, até menos que isso. E a mulherada que paga tá pau? Exponencialmente. Mulherada paga cara, pau. Cara, é engraçado que eu já fui reconhecido duas vezes na rua. Só duas, mano? Só, então eu tô muito melhor que você. E nem apaguei isso. Não, mas eu entrei no Iradex tem 2 meses. E eu não saio muito de casa, tá bom? Uma vez, acabação, né? Mas já fui. Já fui reconhecido duas vezes na rua por causa do Iradex. Uma vez nunca fui reconhecido polícia, por causa do pau da luz. Eu tô um traveco lá que comer não pagou. Você é o Torinho, né? Você é o Carlão, né, Carlão? Carlão da piroca. Na Bienal, o cara me parou na Bienal, pediu um autógrafo meu por causa do Iradex. Eu cheguei, pô, você também o Pauta Livre? Ah, Pauta Livre não conheço. Eu cheguei, vim de lá, filha da puta. Que merda, né, velho? Mas a diferença é que você tem uma cara agora, né, velho? Antes você tinha uma voz só, velho. Oh. Pois é. Mas você tá bonito, mas né? Você não comeu ninguém ainda por causa do Iradex. Só o PH. Não, só o PH. Só o PH comeu, é isso que você tá querendo dizer? A gente reveza, divide, né? Sabe? Reveza, né? Entendi. Não, é legal, velho. Torinho, e pra quem não conhece, mais uma vez, assim, como que a galera acompanha, qual que é a periodicidade, como a pessoa tem como assinar, como é que é o esquema, como é que funciona Videolog for Dummies aí, como é que a galera faz pra acompanhar tudo isso? Você pode acompanhar lá pelo site iradex.net, né, que além dos vídeos, também tem algumas notícias lá que são postadas pelo PH, pela Lívia, né, que é a namorada do PH. Também você pode acessar lá no YouTube, botar lá Iradex, tem um canal Iradex, né, você pode assinar. Você receber no seu e-mail, né, quando chega um vídeo novo, né, então é isso, a periodicidade tá sendo semanal, né, quer dizer, semanal, 10 dias, depende do tempo do PH pra editar, mas não passa disso não, sabe? Uhum. Mas tá lá, acessem lá iradex.net, garanto que é muita informação, muita risada, a gente sempre faz uma besteirinha, é bem, bem legal mesmo, eu recomendo, não é porque eu tô lá não. Muito bom! Eu sei. É isso aí, galera. O Fast and Fuck termina então aqui. Daqui alguns sabe lá quando. É, daqui um ano, vai. Pra ninguém ficar esperando antes. Daqui um ano sai. Pois é, rapaz. Senão acabar o mundo. É, mas aí quando você falar daqui um ano sai, o cara vai estar ouvindo e vai estar ouvindo o próximo já, né? É, então dia. Fale assim, pô. Sai antes do Sabe Nada lá do Pauta Livre News, que até hoje o Doug não edita. Tem 2 meses que o Doug tá editando essa merda. Um vídeo, um podcast de 30 minutos. Ele tá fazendo todas as vozes, é por isso, cara. Pois é. Torinho, valeu pela participação aí. Agradecer também ao PH Santos por ter cedido, né? Que... Se você terminava igual o Jô Soares. Eu falei aqui com essa simpatia do Carlos Torinho. Dá um beijo na mão dele, né? A mão dele tudo melada de porra. Cheio de mela de porra do PH. Daqui a pouco a gente volta. Uou! Ô, Torinho, posso fazer uma última pergunta pra terminar aí? Sim, senhora. Você não se sente mal furando os olhos da tal Lívia aí, cara? Cara, ela já aceitou isso, sabe, velho? Até PH tem três namorados, né? Namorados, né? A Lívia, eu e o Dudu Salles, né? O Dudu Salles, a relação do Dudu com o PH me dá até ciúme também, sabe? Nossa, que putaria de... Que porra, né, bicho? Que bicharola, hein? Cara, é porque vocês não viram como é Campus Party. Vocês não viram como é Campus Party. Campus Party é o antro mais gay do mundo em termos de podcast, velho. Porque todo mundo se abraçando, se beijando. Que bosta. Ave Maria. A começar pelo Tato e o Mauri, que são dois viados. É. Viar geeks. São mesmo, posso falar. São por mesmo. Isso que eu não vou, porque é caro pra caralho. Valeu, Torinho. Aquele abraço. Valeu, galera, abraço aí. Daqui a pouco a gente volta. Acessem lá pautalivenews.com e iradex.com.